não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Com microfone na mão, eu faço terrorismo. Entro em sua mente, mudo seu raciocínio. Te faço enxergar o verdadeiro inimigo que apedreja sua mente toda tarde de domingo. Eles tentam mudar sua forma de pensar. Fecham seus olhos pra você não enxergar. Entopem suas mentes com novelas, músicas. Aquelas músicas que você perde a postura, que te manda rebolar, manda mexer o rabo pra você ser mais um alienado, um pobre coitado, robozinho do sistema. Mas eu tenho a solução pra resolver os seus problemas. Se quiser resolver, meu irmão, fique atento, desligue a TV só por um momento. Ouça minha voz entrando em seus ouvidos, fazendo uma limpeza no seu raciocínio. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Não espelho no playboy que aparece na tela, mas sim no humilde sangue bom que canta rap pra favela. Diga rei, diga rom, pra mim é mó satisfação. Meus mano curtindo, cantando nosso som. Represento a Zona Norte, bairro Santa Fé, VNP, Kenio BH, Gás São José, The Parque Oasis e Centenário. Chega junto sangue bom e sai fora os otários. Fátima abaixo, Fátima alto, nos Braga. Tamo junto pra mandar o recado. Tem pôr do sol e pioneiro. Na Zona Norte tá em casa, sendo rap eu represento. Colina do Sol, bairro Veneza. Aqui o rap é forte, abala o sistema. Então playboy, corre, se esconde. Pacto gangster na cena, vou sacar do coldre. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Microfone é uma arma que tem que saber usar, porque ela causa mais estrago que um tiro de AK. Ratatata, clic, clac, boom. Nesse bang eu sou um a mais e não sou só mais um. Eu agradeço a Deus por até hoje estar vivo e oro em silêncio pela alma dos amigos que não tiveram a mesma sorte, não tiveram outra chance. Morreram nas ruas da ZN sem direito a revanche. Tiro, rajada, falsos camaradas que matam por dinheiro, pra mim não valem nada. Descendentes de Judas, tem que cair. Vou te dar um papo reto, não se cria aqui. Microfone é minha arma, minha voz a munição. Descarrego na sua cara rajada de informação. Sou considerado na rua e atrás dos muros, porque ando na moral e respeito é tudo. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Eu não vou mentir, eu tô armado. Com microfone na mão e meus versos pesados. Então pode vir, que eu tô armado. Com microfone na mão e uma pá de aliado. Eu não vou mentir, eu tô armado.